especial do Pool Podcast. O meu nome é Kai Rocha e este episódio vai ser um bocadinho especial. Se se lembrarem do episódio número 3, eu entrevistei o ilustrador Ricardo Bessa, que vai então trazer novos convidados, neste caso ilustradores, para terem uma conversa sobre a indústria, sobre o percurso deles e o que os puxa a fazerem o que fazem. Espero que gostem. Até já! Olá, bem-vindos à nova rúbrica do The Pool. O meu nome é Ricardo, é possível que se lembrem de mim do episódio 3 com a Kai. Eu sou um ilustrador baseado em Londres e a minha contribuição para o podcast vai ser conversar com outros ilustradores portugueses. É a minha primeira vez deste lado do microfone, portanto, sejam gentis. Neste primeiro episódio eu conversei com a Joana Rolo, uma amiga minha da universidade e da Kai também, que irá contribuir também para o podcast, de outras formas. Mas neste primeiro episódio eu decidi conversar com ela sobre o trabalho dela e o percurso dela e acho que ficou bastante interessante. Espero que gostem e obrigado por ouvirem. Obrigado por me deixares conversar contigo, com o microfone aqui. Tu és uma ilustradora. Sim. Portanto, fala-me um bocado de ti, de onde é que tu vens e do que é que gostas de fazer. Nasci em Macau, onde eu vivi até os meus 10 anos. Mudei-me para Portugal no ano 2000, um ano depois de Macau passar para a China outra vez. E basicamente estou a desenhar desde que tenho um ano. Desenhar sempre fez parte da minha vida. Isto porque eu portava-me tão mal que a minha mãe me dava um papel e um lápis e eu ficava entretida. Então basicamente é isso que eu faço desde que me lembro. E foi por volta dos 10 anos que comecei a desenvolver mais. Tirei o curso em arte e multimédia na vertente de animação. Fui tirar um mestrado em ilustração artística. Esse curso já não existe, o que não é grande surpresa. Sim, foi. Depois de mim eles ficaram muito tristes, então acabaram com o curso. E hoje em dia estou a trabalhar para uma empresa de ilustração em Portugal, elas existem, que se chama livesketching.com. E basicamente o conceito é nós irmos a palestras, empresas, eventos e desenhamos num póster. O que é que o orador está a dizer, a mensagem que ele está a transmitir. Basicamente passamos para imagens e é isso. Sim, eu acho muito interessante essa coisa do live sketching, porque acho que é mesmo daquelas oportunidades, daqueles empregos que uma pessoa quando está a estudar artes, acho que nem sequer sabe que existem empregos assim, ou nem sequer conhece. Pois, eu não fazia ideia, pronto, e eu fui contactada pelos donos da empresa, fui contactada e eu não fazia ideia que este tipo de empresas existiam em Portugal e acho que é mesmo um unicórnio. E é bastante interessante que vocês até viajam e vão a empresas noutros países e vão a eventos, tipo... Sim. Trojan Horse was a Unicorn. Sim, Trojan Horse was a Unicorn, que é um evento que quase ninguém conhece em Portugal, nomeadamente o governo e possíveis patrocinadores. No entanto, é um evento que praticamente um ano antes de acontecer fica esgotado com os bilhetes a 600€ para cima. Isto porque vêm pessoas do mundo inteiro para ver palestras e workshops de artistas, tanto do mundo do cinema como concept art, como ilustração, pintura, tudo, que são mesmo basicamente uma elite. E pronto, é um bocado infeliz que ninguém reconheça a arte até ao ponto de serem ignorantes em relação a esse evento. Pronto, é mais mais uma, um espelho do que é ilustração em Portugal. Acho que a grande mais-valia de ilustração para mim foi basicamente a comunidade de artistas que existe. Em Portugal. Porque sim, nós gostamos muito de nos conhecer uns aos outros. Eu, durante imenso tempo, tanto como estudante, como quando eu comecei a trabalhar, foi em áreas que eram completamente diferentes de artes, mas sempre tive comunicação com artistas, tanto de fora como dentro de Portugal. Nós gostamos muito de nos descobrir uns aos outros na net, como sites. Da minha altura era o DeviantArt. Uhum. Agora é o Tumblr, Twitter, Instagram, por aí fora. Facebook também. Pronto, e acho que essa é a grande maioria dos artistas digitais. Acho que se calhar estão um bocadinho mais a par de social media. E sim. Logo estão automaticamente, uhum, mais facilmente se ligam a outras pessoas. Sim, e como nós estamos tão ligados agora pela internet, somos tão globais, até um certo ponto, porque é mais o lado ocidental, conseguimos aprender uns com os outros e cada vez com mais pessoas. Mas quando eu era mais nova, dava-me com artistas que nós conseguíamos estar todos juntos, por isso estávamos sentados à volta de uma mesa, desenhávamos, olhávamos porque é que o outro estava a fazer. Pronto, e à medida que fui ficando mais velha, já não conseguia ter acesso porque não tinha tempo, então fazia o mesmo, faço através da internet e social media. E achas que é então esse tipo de comunidade que é importante, uhum, uma pessoa fazer parte? E achas que em Portugal há apoio e divulgação suficiente para este tipo de coisas? Achas que há ilustradores como nós, assim, fáceis de encontrar por aí? Eu acho que é mais fácil hoje em dia, mas também se calhar porque agora também estou envolvida profissionalmente, não sei. Mas eu acho que especialmente as pessoas que gostam mais, estão mais envolvidas com os eventos de cultura japonesa, manga, anime, etc, etc, acho que é mais fácil para eles conhecerem-se uns aos outros e formarem pequenos nichos. Alguns fazem só cosplay, outros também fazem cosplay e arte, alguns só fazem arte. Mas é outro tipo de comunidade, mas onde os artistas também acabam por se conhecer desde muito novos, que foi o meu caso. Agora, de outros lados de ilustração, como americana, franco-belga, isso já não tenho muita noção de comunidades, grupos que existam. É bastante interessante, porque basicamente é desse tipo de background que tu vens, de, uhum, basicamente ser uma nerd, geek, que gosta de, sabes, de jogos e de livros e de anime e desenhado, uhum, e tudo. Era sempre alguma coisa assim, era jogos, mais me lembro era Sonic, sim, Sonic, ainda nem havia um PlayStation nem nada disso, uhum, depois foi Tomb Raider, Street Fighter, etc, etc, etc. E agora que eu penso nisso, o que sempre mais apaixonou foi o character design. E depois passei para manga, anime, não sei o que é que vocês gostam de dizer. Animação japonesa. Ok, pronto. Banda desenhada e animação japonesa. Uhum. Acho que essa foi a minha grande... Pá, não gosto de dizer a palavra fase, mas foi o maior período de influência direta de algum tipo de ilustração. Pois acho que a partir do momento que eu entrei para a faculdade, comecei a desviar-me, a abrir mais para outros lados. Acho que também a banda desenhada franco-belga também sempre fez parte. Depois, uhum, virei-me um bocado mais para a americana, que eram os comics, Marvel, DC, também a Image Comics, que é bastante menos conhecida, mas também acho que tem está a ganhar algum terreno. Uhum. E depois disso, a ilustração passou a ser um bocado menos de influência de fontes mainstream, e foi isso do social media que cresceram cada vez mais. Então acho que já não tem assim nenhuma influência, é mais inspiração a partir de certos trabalhos do que de certos artistas, se é que isso faz sentido. Agora voltando assim um bocado atrás, então quando entras na faculdade, uhum, aos artes, em artes, O que é que tu tinhas em mente quando foste para o curso de arte e multimédia? A verdade é que eu queria ilustração, mas tanto quanto eu sei o país, ou tinha muito pouco para oferecer, ou não tinha mesmo nada. E foi daqueles casos de quem entra na faculdade e pensa, epá, não tenho aquilo que eu quero, vou para o mais parecido que eu arranjar. Então fui para a animação. Exatamente como eu. Exatamente. É por isso que não estamos tão bem. É. Yay! E pronto, chegou o mestrado. E estive a pesquisar mestrados que haviam, encontrei ilustração artística em Lisboa, fiquei muito feliz, porque não tinha de mudar de cidade. Eu acho que tive uma grande sorte por ter encontrado esse curso, porque devido muito que tivesse sido feliz noutro, mesmo cursos como desenho, acho que têm mais restrições, não no sentido de técnica, mas... São mais talvez tradicionalistas. Sim, é isso. E não tão... abertos à tecnologia. Sim, tanto com um mestrado que eu tirei, basicamente era uma sala, um ateliê, em que havia o lado de ilustração artística, que tinha as suas aulas, e na mesma sala tínhamos o lado de ilustração científica, que eles também tinham as suas próprias aulas, as suas avaliações, eles faziam coisas diferentes, obviamente, e era também aquela restrição que... Por mais fascinante que eu achasse aquele tipo de ilustração, nunca seria capaz de ter aquelas aulas. Aquele tipo de disciplina. Sim, mas eu gostava de fazer ilustrações muito parecidas. Houve uma altura em que eu gostava muito de desenhar e pintar pássaros. E o que os meus colegas me diziam é que eles gostavam de fazer aquilo também porque era uma mistura dos dois lados. Porque era pássaros realistas, ou mais aproximado realista, mas tinha sempre um... twist de liberdade pessoal, pronto, que acho que era isso que lhes fazia falta, mas era algo que eu podia me dar esse luxo, pronto. Exato. Yeah, percebo isso completamente. Aliás, é por isso que eu, na altura, acho que como já mencionaste, eu também queria ir para concept design, para fazer jogos e filmes. Minha grande paixão foi character design, mas... desde então também gosto muito de concept art, sim. Eu ainda gosto e às vezes vou fazendo até, mas realmente depois o que me atraiu na ilustração foi o facto de ser uma coisa muito mais individualista e com muito mais espaço para expressão individual do que basicamente ser como uma pequena peça num grande sistema que seria estar a trabalhar para uma coisa grande, tipo um jogo, um filme. Tudo isso me parece muito bem. Fizeste o teu curso. Fizeste o teu mestrado. E depois? Que na altura não estava lá, por isso não conheço muito bem, mas pareceu muito interessante. Vocês tinham, às vezes, pessoas que vinham dar palestras ou projetos? Sim, eram os seminários e workshops. Um deles, pelo menos dois deles, que me ficaram mais... Identifiquei-me mais com eles, foi o André da Luba. Que é uma personalidade bastante forte, no bom sentido. E teve muito para nos ensinar, não só a nível de ilustração, como também, como é que eu ia dizer, de personalidade, como encarar. E também lembro-me dele estar a olhar, pronto, ele ofereceu-se para dar-nos umas horas extra, que é para nós irmos ter com ele e mostrarmos o nosso trabalho, mesmo que não fizesse parte do curso. E ele fazia uma crítica, entre aspas, tanto documentários bons como coisas que podíamos melhorar, que ele me disse eram coisas tão simples, mas que fizeram tanto sentido que ainda hoje consigo aplicar ao que eu faço. E pronto, os trabalhos dele são... Algum motivo ele tem o reconhecimento que ele tem. E acho que isso que tu estavas a dizer de também ensinar ou pelo menos falar de uma forma de como sermos como artistas ou como sermos como ilustradores e como o que podemos ser, acho que isso é muito mais importante do que as pessoas. Sim, e até no tópico de sermos individualistas e únicos. Outro seminário que ficou muito presente foi o do Pedro Zamit, porque ele tem um estilo tão fora, tão... Opá, eu acho que é uma coisa que hoje em dia ninguém vê ou ninguém viu anteriormente, e é mesmo daqueles estilos que ou adoramos ou odiamos. Pronto, depende de quem tem mente, vou dizer, mente mais fechada. E pronto, eu acho que o Pedro Zamit é a prova viva de como cada pessoa se consegue exprimir de uma maneira completamente diferente. Eu pelo menos olho para o trabalho dele e não consigo pensar, ah, este... as influências são claramente do artista tal, tal, tal. Uhum. Pronto, isso. É uma coisa muito dele. Sim, sim, sim. E desse mestrado saiu uma tese. Sim, saiu uma tese. Uma tese que não é bem tese. Agora também não me lembro qual é o termo. Porque não era só teórico, nós também tínhamos, acho que sim, chamava-se projeto final. Nós apresentávamos tanto um objeto físico, neste caso ilustrações, como a parte da dissertação. E eu fiz baseado, as ilustrações, fiz baseadas no tema do alter ego. E então o que eu fiz foi desenvolver 10 histórias, que no máximo tinham 3 ou 4 páginas, relacionadas com as minhas interpretações do alter ego, todas elas que tinham sido baseadas em filmes, séries, livros que eu tinha lido, ficção, que abordavam. E as ilustrações que eu fiz foi uma mistura de desenhar no papel, depois tratar digitalmente, imprimir o papel outra vez e fazer uma intervenção com linhas de costura a cores. Pronto, para mim era algo completamente novo para mim. Foi bom sair um bocadinho da casca. Ainda estou para ver se vou fazer alguma coisa com o projeto no futuro, mas por enquanto fica quietinho. E a escrita foi uma grande parte desse projeto, não é? Sim, também é uma grande paixão minha. Que é também uma grande paixão tua. Uhum. E sinto que se calhar esteve sempre relacionado com o tipo de trabalho que tu fazes, com os teus gostos para a banda desenhada e tudo mais. Tu chegaste a fazer pequenas bandas desenhadas quando estavas nas Belas Artes e só coisas de uma página às vezes. Uhum. Eu acho que me lembro de tu tentaste começar as histórias. É possível, eu tentava muitas vezes e depois deixava para trás. Porque pronto, é aquela coisa de sempre me disseram que gostava de tentar tanta coisa ao mesmo tempo que não conseguia concentrar em nada. Sim. Então era fazer 10 projetos e zero duravam. Acho que isso é normal. Pois. E achas que, como tens essa paixão pela escrita, e acho que ainda agora escreves imenso, uhum, de outras formas, sim, achas que algum especialmente dia... escrita colaborativa, uhum, que é uma muito boa maneira de motivar a escrever, uhum, porque tens pessoas que dependem. Exato, tenho pessoas que estão à minha espera para continuar a história e eu quero saber como é que elas vão continuar a história depois de eu ter feito a minha contribuição. Pá, eu acho que isso é uma grande motivação, no mesmo sentido em que conhecer outros ilustradores e ver o que é que eles estão a fazer e eles querem ver o que é que eu também posso fazer ou quero fazer. Eu sou daquelas pessoas que preciso estar rodeada por outros que contam comigo e eu conto com eles também, que é para mexer. É isso. E tudo isto mais ou menos ligado à internet? Sim, a social media sempre me acompanhou, sim. Especialmente desde que mudei para Portugal. Não conheci ninguém. Uhum. Então refugiava-me muito na internet. Isso transparece no trabalho das pessoas e acho que dá para ver isso no teu trabalho e nas influências, que é muito giro. Então, depois acabaste de trabalhar no live sketching, vocês viajam e fazem esquemas que vocês, enquanto a pessoa está a falar, vocês... Uhum. Sim, isso é o que se chama live sketching. Sim, uhum. Enquanto está a acontecer, nós desenhamos aquilo que está a acontecer e o que está a ser dito. Claro que não é... Se é um discurso de 15 minutos e que uma pessoa fala sobre 500 tópicos diferentes, nós não vamos conseguir fazer aquilo tudo. Até porque escrever demora muito mais tempo do que fazer um desenho simples. Mesmo que seja só uma frase, demora bastante mais tempo do que um desenho simples. E depois também é aquela coisa de estar, não sei a expressão, on the fly. Uhum. Tipo, é aquela pressão de temos de desenhar... E esse sketch não ficou bem, agora temos de arranjar e depois vamos mudar este desenho do sítio, mas não temos tempo para fazer sketch, faz logo a caneta e pronto, temos de pintar de uma certa maneira, que é para ficar consistente, etc, etc. Mas, sim, é estressante, mas depois no bom sentido, porque, mais uma vez, consigo ver, nós oferecemos muitas vezes os postes aos oradores, uhum, e pronto, ver a reação deles, especialmente no Trojan Horse, uhum, que fizemos um póster. Nós oferecemos ao filho de... O orador era o filho de uma personalidade muito importante para o mundo de efeitos especiais. Uhum. E quando oferecemos o póster, por acaso isso eu tinha feito sozinha, a reação dele foi... Pronto, ele ficou super feliz e deu-me um abraço e agradeceu-me imenso. Pá, e para mim aquilo estava... pronto, era muito simples, era... tinha feito aquilo na altura, apanhei as mensagens que para mim eram mais fortes, fiz os desenhos a acompanhar e só por isso é tipo made his day. Uhum. E pá, isso para mim tem... é uma grande gratificação. Isso para todos os efeitos, pessoas que não fazem isso como eu. Uhum. Isso de ver todo um conceito, todo um discurso para todos os efeitos destilado e resumido numa única imagem, uhum, um póster. Sim. É espetacular, portanto, acho que percebo isso. Uhum. E isto é uma coisa que existe para companhias, para... Sim, é, portanto, eu diria que é 100% para empresas. Uhum. Agora, os posters acabam, podem ficar com... Até muitas vezes costumam ficar com indivíduos, porque eles gostam de fazer esses giveaways para os seus convidados, que é o caso do Trojan Horse. Uhum. Agora também não sei se tenho muita liberdade para dizer nomes de outros. Se quiser. Sim. E... podes dizer e a Kai põe a censura. Ok. Sinceramente, somos contratados para fazer tudo. O namesake da empresa é aquilo que eu já disse, aí, mas... palestras, às vezes é brainstorming de empresas. Que é basicamente para as pessoas que querem um registro visual do que se... Sim, porque é muito... há estudos científicos que provam que é muito mais fácil absorver ideias através de imagens, uhum, do que simplesmente um texto que ocupa uma página inteira, por muito que nós consigamos sublinhar as coisas mais importantes, não entra nada na cabeça. E também é assim que eu conheço muitas coisas... nunca na vida me lembraria. Eu desenhei as palestras do palco principal do Web Summit. Nunca na vida me lembraria de ver o Web Summit, porque eu diria que eu não estou envolvida nesse mundo. Mas valeu imensa pena passar a conhecer coisas que eu não fazia ideia, o que é que vem no futuro, qual é o estado da tecnologia, a relevância que tem, a social como política. E são estas coisas que passo a ter conhecimentos que não teria normalmente. Não é daquelas coisas que chegas ao escritório, fazes o trabalho, vais para casa, depois voltas para estar num cubículo. Acho que dá para ter crescimento de conhecimento como artístico, porque também vou sempre aprendendo coisas com os meus colegas. Mas é mais uma vez, conseguimos crescer uns com os outros. É sempre assim. Façam muitos amigos ilustradores e serão felizes. O que tu ainda fazes, ou que gostarias de fazer, ou se é que fazes, trabalho pessoal. E no que toca ao teu trabalho pessoal, o que é que tu procuras e o que é que tu expressas, se é que me percebes? Continua a ser concept art, mas não necessariamente ambientes e objetos. Nunca fui muito por esse caminho. Houve uma altura que sim, mas rapidamente descobri que não é comigo. E durante imensos anos gostava de fazer o tal character design. Era só pessoas e retratos, pessoas e retratos e roupas e cabelos e feições e etc, etc, etc. Só que ultimamente... acho que isso agora também faz muito parte do meu trabalho que eu faço fora da empresa. Costumo fazer expressões faciais de avatares. E então também já tenho essa parte preenchida e acho que estar a fazer mesmo para o lado pessoal. Então agora, ultimamente, o que eu gosto de fazer é o que eu já disse anteriormente, que é misturar científico com artístico. Mas a levar para o lado fantástico. Acho que foi há uns 4 anos atrás, eu fiz uma coleção para o Daily Draw February, que era um desafio de fazer um desenho por dia todos os dias de fevereiro, em que eu misturei mariposas com dragões. E já é um trabalho bastante velhinho em comparação com aquilo que eu faço agora, mas ainda é uma grande paixão minha. Acho que é das minhas coisas favoritas do meu historial artístico. E eu agora, muito de vez em quando, estou a fazer algo parecido, mas é grifos. Pronto, eu gosto de... acho que eu agora a minha paixão, mesmo que seja mais de sonho do que de concretizar, é mesmo misturar a natureza com o fantástico. Isso parece-me, uhum, bem. E parece-me bem ao teu género também. E realmente parece um bocado em continuação do que eu... sei que tu gostas de saber. Uhum. Faz sentido. Estou assim a dar umas voltas, né? pelo mal. Design. Até porque acho que no que toca, estavas a dizer que é capaz, não sabes quando é que vai acontecer e está sendo muito gradual. Uhum. Também quando uma pessoa desenha, é a profissão de uma pessoa desenhar, acho que depois não sobra muita energia. Sim. Para fazer os seus próprios trabalhos e às vezes uma pessoa passa a fase em que é tipo a última coisa que quer fazer quando chega a casa é uhum. pegar um lápis e continuar a desenhar. Mas a minha, ainda mais do que isso, é trabalhar no escritório e desenhar. Uhum. Depois, quando volto a casa, tenho os outros trabalhos que também são desenhar. E é assim, já não lembro da última vez que fiz um desenho só para mim. Uhum. Yeah. Uhum. É normal. Portanto, em continuação disso, que estamos uhum. a falar de fantasia e do que tu gostaste, isso acho que também vem, portanto, como tu falaste, do teu gosto pelo fantástico e das tuas influências em jogos e em livros e em banda desenhada. Eu sei que também, e em anime, animação japonesa, eu sei que tu também fizeste e fazes convenções, fizeste, vais fazendo? Fiz e não estou convencida de que volte a fazer. Ok. Nunca se sabe, uhum. mas nesta fase da minha vida e okay. não volto a fazer, mas fiz... Depois de acabar a faculdade e antes de ter o meu primeiro emprego em ilustração, costumava ir às convenções de anime. Sim, a cultura japonesa. Pronto. Muitas delas eram muito pequenininhas e só nos últimos anos para cá, diria 5 anos para cá, é que as convenções japonesas de Portugal começaram a crescer imenso, nomeadamente com o Comic Con. Aham. Uhum. Tudo o que seja cultura nerd, acho que cada vez mais... Uhum. E eles estão até já a misturar, entre aspas, banda desenhada, videojogos, anime e tudo. Como uma Comic Con gosta de fazer. Sim, exato. Antes isso não acontecia. O máximo era banda desenhada americana com japonesa. Sim. De resto não se ouvia falar nada. E o que acontecia nessas convenções, ou apenas encontros, era os artistas ou pessoas que vendessem merchandise relacionado com a convenção, pagavam um montante para ter uma mesinha onde vendiam aquilo que tivessem para vender. No meu caso eram as minhas ilustrações impressas em posters, que eu pagava a impressão e se vendesse, boa, se não vendesse, paciência, ficava a ganhar pó. Outra coisa que eu fazia durante as convenções, que acabava por ser o que valia a pena do ponto de vista monetário, era aceitar pedidos, pagos, obviamente, de pessoas que passassem por lá, de personagens favoritas, que era impossível encontrar em fanart na net, ou criam um cenário muito específico. Também apareciam as pessoas que criam apenas os retratos delas no meu estilo. Só que depois era aquilo de estar um fim de semana inteiro, dormia pouco e não parava de desenhar, já não sentia a minha mão... E fazia 100 euros num fim de semana, que parece muito bem, só que depois passavam meses até voltar a ter uma coisa assim. E os preços, entretanto, foram aumentando. O lucro não. Uhum. Então, pronto. Foi assim um bocado... Desisti. Sim, eu percebo isso em relação às... eu faço convenções agora, às vezes, e realmente eu nunca fiz isso de estar a desenhar. Enquanto estou lá a fazer comissões na altura, encomendas, e sinceramente não tenho muita curiosidade para fazer, porque eu prefiro fazer o meu merchandising, livros uhum. e postais e posters, o que seja, para vender lá do que propriamente estar a trabalhar lá. Acho que também depende muito do público, do quanto eles estão dispostos a pagar. E também conheço aqueles artistas que são muito procurados, em que eles dizem mesmo: só faço 5 desenhos por dia, uhum. pronto, quem chegar primeiro. Exato. É quem fica com os desenhos e pagam muito por isso. E, até porque eu nunca fiz uma convenção em Portugal. Uhum. Posso ser que faça este ano. Uhum. Vamos ver, no fim do ano. Só fiz em Inglaterra e acho que é completamente diferente. Sim. Eu conheço até uma artista que ela viaja pelo mundo. O livelihood dela é viajar pelo mundo e ir a convenções vender o trabalho dela. Há pessoas assim. Isto é alguém que mora nos Estados Unidos, vai à Austrália. Uau. Vai à Ásia, vai a Londres, acho que também França, etc, etc. Pronto, ela consegue pagar isso tudo e ainda fazer dinheiro para viver. Acho que há aqui uma lição a ter tirado, mas eu, como é a minha primeira entrevista, não sei como resumir tudo isto. Portanto, as convenções não é, talvez, foi uma coisa do teu passado e uma coisa que foi importante, mas não necessariamente algo a seguir no futuro, talvez, apesar de ser uma cultura que te interessa. Sim, acho que epá, é daquelas coisas que pode ser para ti, pode não ser, não é por isso que vais deixar de ter um futuro no mundo da ilustração, porque a verdade seja dita, há imensas vertentes. Claro. Pode não haver sido em Portugal, mas a verdade é que há muitas empresas lá fora que estão dispostas a trabalhar com quem mora noutro país. Eu, sim. Sim. A maior parte das coisas que eu faço são para outros países, acho. Exato. Pronto, há aquelas questões de logísticas e isso tudo, mas acho que nunca ouvi falar de um caso de freelancer como tu, que não conseguem fazer para lá fora, especialmente digital, não é? E aquilo que eu tenho a dizer, que existem imensas vertentes, esperemos que Portugal comece a ficar mais aberto a ilustradores e que deixem de chamá-los designers. Nós não somos designers. Isso era uma discussão quando eu estava a fazer o meu mestrado. Sim. Estávamos a perguntar se éramos artistas ou designers e eu... Pois, e também foi uma questão que... faziam muitas vezes, especialmente quando eu me fui registar no IFP, que me perguntavam, então qual é a profissão que eu tenho de registar aqui? Designer? Não. Artista plástico? Também não. E pronto, eles tiveram de pôr alguma coisa que agora já nem sequer me lembro o que é, porque eles não tinham nada... Quase. Mas pronto, não tinham nada que se enquadrasse... Ou que a ilustração se enquadrasse dentro daquela área sem fazer grandes cabalhotas. Pronto, fiz isso no início de me queixar muito de Portugal é isto e Portugal é aquilo. Mas uma das coisas muito boas é, o que eu já mencionei, é a comunidade. Que toda a gente que eu conheço gostamos muito de nos conhecermos aos outros. Até porque tu, Ricardo, fizeste a revista Heróica. É verdade. Este episódio é sobre ti, não é sobre mim. E volto a dizer que é muito importante envolverem-se com outros artistas, social media. Também sei que há pessoas que odeiam social media e não têm paciência. Ah, preferem conhecer em pessoa. Existem grupos que fazem essas tertúlias também. Acho que o site se chama... Há um site que se chama meetup.com. É meetup.com. Pronto, é basicamente especificarem quais são as vossas áreas de interesse. Onde é que vocês vivem e vão aparecendo eventos de ilustradores. Há pessoas que acho que são urban sketchers que vão passear e desenhar. E são maneiras de crescer. Acho que os artistas crescem aprendendo uns com os outros. Mesmo que digam, ah, já não fazem nada de original. Nunca se sabe, não é fechado num quarto que vais aprender, não é? Há aquelas pessoas que dizem, ah, é verdadeiro artista, desenha sem referências. Sim, é uma grande estupidez. Vou desenhar de olhos fechados, então. Sim. Joana, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Estamos com pressa para ir buscar a mãe da Joana, por isso acaba aqui a entrevista. Desculpem. Isto foi a irmã da Joana, pedir desculpa. Depois deste, só daqui a meia hora. Thanks, pai. Muito obrigado a todos e a todos muito obrigado. E pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que estamos no Facebook e também estamos agora no Stitcher e no iTunes. Se tiverem alguma questão, quer para mim, quer para o resto da equipa, podem contactar-nos pelo Facebook e também pelo e-mail poolpodcast@gmail.com. Espero que tenham gostado e até para a semana.